feijão. Sede de amor e de perdão. Sede de Deus, sede de Deus. Sede de ser feliz. Sede de Deus, sede de Deus. Sede de ser feliz. Fome de café com pão. Sede de paz no coração. Fome de arroz e feijão. Sede de amor e de perdão. Sede de Deus, sede de Deus. Sede de ser feliz. Sede de Deus, sede de Deus. Sede de ser feliz. O pão da vida que quem come nunca mais tem fome. A água viva que quem bebe nunca mais tem sede. O pão da vida que quem come nunca mais tem fome. A água viva que quem bebe nunca mais tem sede. Não dá pra somente comer e beber a comida e a bebida que enche a barriguinha. Existe uma fome, existe uma sede por dentro da gente, no coração, que passa de vez se a gente provar da presença de Deus. Da presença de Deus. Da presença de Deus. Da presença de existe.